quilo de carga, atravessava o oceano, e ele tinha um nome muito curioso: Tabernáculo. E a carga daquele navio era uma carga viva. Centenas e centenas de gaiolas com milhares de pássaros que tinham que ser alimentados durante a viagem. Que recebiam água potável o tempo todo. Que recebiam os cuidados da tripulação. Muitos daqueles pássaros eram valiosíssimos e até alegravam a viagem cantando muito dentro do navio. E a tripulação fazia aquele trabalho com satisfação. Mas no momento em que o marujo foi trocar a água, um dos pássaros, um dos mais preciosos, um canário da terra que cantava muito, ele escapou e saiu voando. Parecia feliz da vida com a liberdade. O marinheiro ainda tentou pegá-lo, mas o pássaro foi tão rápido. E ele saiu voando, voando, voando, se distanciando do navio. E todos os tripulantes olhando. E o pássaro parecia muito feliz com a liberdade. Finalmente estava livre daquele lugar. E voou, voou, voou, voou, voou, até desaparecer. A viagem prosseguiu, o navio continuava no oceano, este navio chamado Tabernáculo, quando de repente todos os marinheiros viram aquele passarinho fujão voltando. Voltando, e olha só que interessante, ele veio e pousou exatamente sobre a sua gaiola e ficou ali, ofegante, cansado, sedento, esperando que alguém o apanhasse e o colocasse de volta na gaiola. O que o marujo fez com a maior tranquilidade. O passarinho não reagiu, nem voou, nem tentou fugir. Pelo contrário, alegre e satisfeito, deixou-se novamente ser colocado naquela gaiola. E quando um dos marinheiros observou aquilo, sendo ele cristão, disse: interessante. Assim é a nossa vida na igreja. Quando estamos na casa do Senhor, achamos que lá fora talvez fosse melhor. E alguns de nós até saem, pensando que tem liberdade, pensando que tem o mundo todo pela frente, mas não encontra repouso, nem descanso, nem cuidado. E depois de algum tempo, a gente acaba voltando para o tabernáculo do Senhor. E todos meditaram nesta palavra. E quando olhavam para aquele canário da terra, lá estava ele, cantando muito, feliz da vida, porque ali ele tinha água pura e fresca e tinha o alimento cotidiano. Você é o pássaro desta história. Você, às vezes, pensa que lá no mundo há liberdade, há diversão, prazer, mas tudo o que você encontra é só canseira. Jesus Cristo quer você no seu tabernáculo para te dar a água da vida e o pão vivo que desceu do céu. Quando você está na casa do Senhor, você é cuidado, cuidada pelas tripulações de Deus, pelos servos do Senhor, desde o pastor até os cooperadores. Todos trabalham para te servir. E o que é melhor de tudo, o próprio Espírito Santo trabalha para cuidar da sua vida, da sua alma, do seu coração e da sua mente. Há um descanso para você na casa do Senhor.